Cascavel Cinema, controle, acione identificação. Cascavel Cinema. Oscar Golf Lima, para assinar a identificação. Oscar Golf Lima, frequência 11935, por favor. Oscar Golf Lima. Oscar Golf Lima, frequência 11935. Controle, Oscar Golf Lima. Oscar Golf Lima, como recebe? Recebendo 3 por 3, senhor. Cadê esse máximo 1198? Ok, então retorne para 1198. Controle, Oscar Golf Lima. Golf Lima, como recebe? Agora 5%. Senhor, identificação, Golf Lima. Identificou, Golf Lima. 263, afinal, está listado. Uno 648, redução para aproximação, chame a torre, Uno 1862. 1862, obrigado. 3154, desse mantenha 2000, altímetro 1012. 2000 pés com 1012, 3154. 3154, chame 1198, por favor. 198. Oscar Golf Lima, 25 milhas a sudoeste de Salvador, mantenha nível 040, aguarde detonação final do procedimento ILS Zulu, pista 28. Oscar Golf Lima. Está bastante travado, está livre pouso, 1648. 54, prossiga. 1198, como recebe? 198, está alto e claro. Perfeito. Continue para 2000, confirmando, altímetro 1012, aporte localizador. 2000 pés, 1012, vai reportar no ILS, pista 28, 31514. Oscar Golf Lima, sob vetoração, curva à direita, proa 090, desça para 3000, altímetro 1012. Se falhar comunicações, limite autorização radial 120 de Salvador. Oscar Golf Lima. 08, perdão, tá cá 08, na escuta do solo ainda? Ok, a frequência do controle agora é 119 decimal 80, ok? Estacionamento, chama para o táxi, que é negar 1012, Sierra Novembro, Vitor. Salvador, o Sierra Novembro, Vitor, informa que irá acionar dentro de mais 10 minutos, senhor. Gente, então chame quando tiver para iniciar o acionamento, ok? Está livre pouso no 648, senhor? Está livre pouso no 648, o vento é de 240 graus com 9 nós. Certo, obrigado. Só uma informação, agora está operando toda a extensão a pista? Não, os 90 últimos metros estão impraticáveis, ok? A pista opera com 2.915 metros, os últimos 90 metros impraticáveis. Ah, afirmativo, só para conferir conforme a nota. Obrigado, senhor. Juliette, Quebec, Kilo, prossiga. Juliette, Quebec, Kilo, está em Veracruz, com o lançamento de avançado, nível 1100, com o lançamento de 0050, está com 4 a bordo, estacionado 0154. Autorizado a ascensão para o nível 050, Juliette, Quebec, Kilo. Autorizado a ascensão 050. Salvador, boa tarde, portal 08, para o ponto de espera pronto. Faz o pouso da aeronave, a linha e mantém a 28, Pacal 08, para se poder colar quando autorizado. Essa linha, de bater, após a passagem do gol nacional, Pacal 08. 7. Foi transferido pelo centro? Positivo. Ok, inicialmente autorizado então para o de Alagoinhas, aguarde para o VOR, desce inicialmente para o nível de voo 100. 100, já está com a proa de Alagoinhas, o mais calhado. Gol 1648, solo 53, livre esquerda. Chame solo 121, decimal 9, antes da alfa. Ok, livre esquerda, 1219, antes da alfa, 1648. Gol 648, livrando na Delta. 648, muito boa tarde. Prossiga na Alfa Índia até o portão 03. Alfa Índia 03, 1648. Então, 3154, reduza para aproximação, cheque preposto. Reduzindo, 3154. quatro milhas para o marcador externo, chame a torre 1-1-8-6-12. Oscar Golf Lima, controle desse, mantenha 2000, Oscar Golf Lima. Na 2000, mantenha a proa, Oscar Golf Lima. Afirmativo, ajuste do altímetro 1-0-1-2. 1-0-1-2, Oscar Golf Lima.